Comunitária apresenta Rádio Verde. Morro Stock, que entrou ontem na sua sétima edição, reafirma o seu caráter ecológico, sustentável e contemporâneo, propondo harmonia e troca em 10 dias de música, intervenções, teatro, feiras, oficinas, debates, gastronomia e vivência. Entre as ações de sustentabilidade do evento está o nosso apoiador cultural, o Meu Copo Eco, já que o evento, que tem o público estimado em 12 mil pessoas, não contará com copos descartáveis. Até o dia 13 de outubro vão tocar lá no Morro Stock 250 bandas locais, nacionais e internacionais. Um dos destaques da programação é o show do Arnaldo Batista, que vai rolar no dia 11 de outubro. Então aí o Meu Copo Eco invadindo. Ah, o Morro Stock é muito bacana, já tem algum tempo já, né, de história. Assim, lá em Sapiranga. Sim, é muito legal. Eu não tive a oportunidade de ir ainda, sempre tem convites e coisas, mas eu nunca fui. Pois é, eu também não. E me deu vontade de ir nesse show da Arnaldo Batista, que é o que eu... Tá pensando que eu sou rock. Rock and roll, psicodélico, psicodelia, rock and roll. E acho que daí tem tudo a ver com essa questão de sustentabilidade e ecologia, né? A galera em harmonia com a natureza lá, ouvindo o som e não colocando copo descartável no chão, que daí tem o Meu Copo Eco. Muito bom. E quem ficou interessado em saber como é que funciona o Meu Copo Eco, acessa lá, né? meucopoeco.com.br. A gente vai voltar agora, então, a falar do tema do nosso programa, da questão da água em Porto Alegre e em outros lugares, né, Caco? Quer ler aí o que a gente estava pesquisando aí? Eu acho que sim. Vamos antes de voltar. Até vou botar depois, mas o presidente da Nestlé, né, tem uma matéria aqui que ele fala que ele acredita que a água devia ser privatizada, né, que o pessoal, esse pessoal da Rádio Verde, das ONG, assim, são muito extremistas em dizer que a água tinha que ser de todos. Que não, que teria que ter, a opinião dele é que teria que ter uma cota de uso de 5 litros por pessoa e 25 para higiene pessoal, mas o resto teria que ser da Nestlé, assim, para Nestlé poder vender. Olha só. É porque é que ele compara. Ele compara a água a qualquer outro gênero alimentício que então é vendido, é comercializado e as pessoas ganham, lucram em cima, né? E aí a gente sempre fica com essa dúvida, né? De quem é o vilão dessa história? O vilão dessa história é o governo, que não faz a legislação correta? Já temos um vilão, né? Ou são as empresas que querem ganhar grana em cima da água e vender ela bem mais caro do que sai da torneira? Já temos um vilão, né? Acabou de rasgar a Constituição, assim, né? Todos têm direito, né? Não tem. No História das Coisas falava da corporatocracia, né? Que é uma democracia das empresas, das corporações, que é, na realidade, um pouco disso aqui também, né? Pois é, e a gente foi lá conferir, então, um dos locais mais tradicionais do Demai lá, que é no bairro Moinhos de Vento, né, Caco? A gente foi lá essa semana e falou com o Gustavo Falcão, que é o coordenador da parte de educação ambiental, que é a parte, na verdade, é a interação do Demai com a população em geral, né? Vai muita criança lá, gurizada do colégio, para ver como é que funciona o sistema. E é um cara que tem essa parte mais didática da coisa, mais da vivência do dia a dia lá, né? É, e segundo ele, ele bebe a água da torneira e acha que não... Tem muito mais fiscalização a água do Demai, das empresas de água, do que as águas minerais. Mas eu acho que a gente tem que escutar ali pra ver o que que... Melhor que o do Pomar lá, que o do Lutzenberg, né? Dizendo que ele não comia as maçãs que ele vendia, por isso que ele botava agrotóxico. Né? Esse aí pelo menos diz que bebe. Vamos ver o que ele tem pra falar pra nós, hein? Está aqui na Hidráulica Moinhos de Vento, aqui no 24 de outubro. Viemos eu e a Flávia conversar com o Gustavo Falcão, que é responsável então aqui pelo setor de educação ambiental. E Gustavo, a gente vem aqui, acho que a primeira pergunta da nossa conversa é sobre essa pesquisa que surgiu agora nas últimas semanas, que apontava, né, a qualidade da água com relação à cafeína, enfim, outros contaminantes, como uma das mais poluídas das 20 capitais do Brasil, né? O que nós podemos falar aqui para o nosso pessoal com relação a isso? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos saber que essa pesquisa, na verdade, faz parte de uma tese da Universidade de Unicamp, onde não faz parte de um estudo, não se tem nada comprovado, não precisa se criar nenhum tipo de expectativa ou desconfiança quanto à qualidade da água. Esses traços de cafeína, eles são estudos muito recentes que podem indicar presença de contaminantes novos que, com a evolução, os processos industriais, com os produtos farmacêuticos, com essas novas tecnologias e novos usos do ser humano, pode o uso de detergentes, de pasta de dente, de produtos de cosméticos, de remédios, tudo isso acabar na rede de esgoto e depois acabar no manancial e de alguma forma causar algum tipo de prejuízo à saúde. Mas não se tem nenhuma pesquisa comprovando como isso funciona, quais são os contaminantes, qual é o índice. O que se tem, de fato, é uma portaria do Ministério da Saúde, onde se determina exatamente o que se uma companhia de água tem que seguir, quais os parâmetros que têm que ser atendidos para se ter uma água potável para distribuir para a população. Esses parâmetros, o DMAI sempre atingiu, sempre respeitou, né? O departamento realiza 4 mil análises diárias na água para atender esses parâmetros, são 900 mil análises no ano para atender esses parâmetros. Inclusive, quando essa pesquisa foi lançada, que já faz quase 2 anos, após essa repercussão, o DMAI contratou um laboratório exatamente para fazer uma análise nesses outros tipos de possíveis contaminantes que não estão na portaria do Ministério da Saúde, exatamente para saber se havia realmente algum outro tipo de risco à saúde. E o laboratório foi conclusivo, fez a pesquisa, não achou nenhum tipo de contaminante que pudesse fazer mal à saúde, que não tenha sido resolvido, que não tenha sido combatido e não tenha sido analisado pelo departamento com relação ao tipo de tratamento de água que existe hoje. Então, a presença de cafeína, por si só, o índice de cafeína, vamos dizer, que é encontrado no Guaíba, ele é 500 mil vezes menor do que tem numa xícara de café ou num chimarrão. Então, o índice de cafeína, por si só, não é um índice elevado, não causa nenhum tipo de preocupação. Agora, o que tem se dito nessa pesquisa é que pode esse índice de cafeína indicar traços de outros contaminantes. Bom, aí fica na área da teoria, não tem nada comprovado, e para isso que o DMAI exatamente contratou essa pesquisa, esse laboratório especializado, que certificou que o tratamento de água realizado em Porto Alegre é 100%, 100% de qualidade e consegue trazer para a população, apesar do Guaíba ter uma água poluída, trazer para a população uma água totalmente potável, sem problema nenhum. Gustavo, a gente fez antes de iniciar a entrevista, a gente fez uma volta aqui para entender todo o processo. E a pergunta que eu queria te fazer, Gustavo, sabe que a água do Guaíba, ela vem do Rio dos Sinos, de várias confluências de rios, né? E a gente sabe que para lá tem realmente, assim, muita poluição química mesmo, das indústrias, curtumes, enfim. A pergunta que eu te faço, assim, esses poluentes químicos, né, que aqui tem, se nos mostrasse muito da parte orgânica, de coisa que se consegue quase segurar, assim, é um processo meio físico mesmo. E esses outros contaminantes, né, te digo até um exemplo assim, por exemplo, computadores que vão para a água, eletroeletrônicos que têm metais pesados, né, isso, esse sistema de tratamento de água que é feito aqui, ele previne com isso? Como é que funciona? O DMAI tem um laboratório central. Todas as estações de tratamento de água do DMAI têm laboratórios para exatamente fazer essa análise e verificar esses parâmetros, metais pesados, se tem algum contaminante que o tratamento de água convencional não conseguiria retirar, né? Até hoje nunca foi identificado nenhum tipo de contaminante que o tratamento de água tradicional não pudesse retirar. Por quê? Primeiro, apesar de o Guaíba receber realmente água do Rio dos Sinos, do Rio Gravataí, que são dois entre os rios mais poluídos do Brasil, esse índice de água que vem pelo Rio dos Sinos e pelo Rio Gravataí é muito pequeno com relação à quantidade de água que existe no Guaíba, porque o grande volume de água que forma o lago vem do Rio Jacuí, né? Então, se a gente pegar o volume total de água do Guaíba, ele dilui vamos dizer assim, qualquer tipo de contaminante que possa existir, que não seja tratado da maneira tradicional. Então, nos pontos de captação de água do Guaíba, são coletadas diariamente amostras de água e são analisadas diariamente nos laboratórios do DEMAI, inclusive no laboratório da hidráulica do Menino Deus, que é certificado, que é reconhecido e premiado por novas tecnologias. E diariamente é feita essa análise exatamente para garantir que não ocorra algum tipo de vazamento, de contaminação, de alguma indústria, de alguma coisa fora do padrão que a gente não consiga resolver dentro do tratamento tradicional de água. Até hoje nunca apareceu, mas é feito esse monitoramento diário. No momento que aparecer alguma situação, algum risco que seja de que a nossa forma de tratar água não vá conseguir deixar a água 100% potável, aí vai ser tomadas medidas para interromper aquele ponto de captação, para a gente captar água só dos pontos que a gente tem certeza de que o nosso tratamento funciona. Inclusive, o ponto de captação mais próximo ao rio dos Sinos e Gravataí, não é ali, mas é próximo ao gasômetro, vai ser estendido, essa tubulação, para pegar direto da chegada do rio Jacuí, para exatamente tu eliminar qualquer tipo de risco de pegar alguma água com algum tipo de contaminante que seja um pouco mais pesado, que não esteja contemplado no, na maneira de tratar o que o DEMAI faz. Isso é um projeto que já existe e está sendo realizado essas obras aí. Em breve a gente vai conseguir transferir, inclusive, esse ponto de captação, que vai pegar uma água do Jacuí que é praticamente sem riscos com relação a esses contaminantes, porque o que realmente polui o Lago Guaíba são Rio Gravataí, Rio dos Sinos e o esgoto doméstico da cidade de Porto Alegre, que ainda não é tratado. Quanto ao Rio Gravataí e Rio dos Sinos, a Prefeitura de Porto Alegre não tem gerência sobre essa situação. Então, o que a gente vai fazer é estender o ponto de captação para longe do Rio Gravataí e Rio dos Sinos, para perto do Rio Jacuí. Com relação ao tratamento de esgoto, vai ser inaugurada na semana que vem uma estação de tratamento de esgoto no bairro Sarandi, uma nova estação, e uma nova estação de tratamento de esgoto está para ser inaugurada esse ano ainda, que é no bairro Ponta Grossa, que faz parte do programa socioambiental. O que que acontece? Nessa estação de tratamento de esgoto, que é uma das mais modernas do Brasil, tamanho de 10 campos de futebol, vai ter a capacidade de tratar 50% de todo o esgoto produzido na cidade, que vem do centro, vai ser direcionado ali pelo gasômetro, vai passar pela Beira Rio e vai até a Ponta Grossa, vai pegar também esgoto da Restinga. Então, numa estação só nós vamos tratar 50% do esgoto da cidade, que hoje não é tratado. A gente vai atingir um patamar de 80% de capacidade de tratamento de esgoto. Então, isso por si só vai desonerar o Lago Guaíba de toda essa carga poluidora que a gente está lançando. e vai amenizar ainda mais esse problema dos contaminantes, porque vai ser um tipo de tratamento de esgoto terciário, que vai eliminar qualquer tipo de contaminante que tenha no esgoto, vai ser praticamente uma água potável. Única coisa que falta para a conclusão desse processo é a liberação das licenças ambientais por parte da FEPAM, que essa é a estação de tratamento de esgoto que vai ser inaugurada aqui na Zona Norte, no Sarandi, já foi liberado, mas esse do programa socioambiental surgiram novas limitantes para que se consiga a licença ambiental e tem que fazer reformas no projeto, reformas nas estações que já está pronta, né, já poderia estar sendo inaugurada, mas aí entra uma questão um pouco mais burocrática. Mas enfim, Porto Alegre no final desse ano já poderia estar, eu acredito que vai estar, com uma capacidade para tratar 80% do seu esgoto. E aí nós vamos ter um lago, aos poucos vão começar a aparecer áreas balneáveis, nós vamos ter um lago muito mais limpo do que a gente tem hoje. Ar puro. 11 horas e 28 minutos. Essa então foi o primeiro trecho da entrevista com Gustavo Falcão, da Educação Ambiental do DEMAI. E fica aquela sensação assim de que tá ok. A prefeitura. Que tá 100% a água. A prefeitura está fazendo a sua parte, mas claro que ele está no papel dele de falar bem da prefeitura, né? Mas evidentemente a gente espera que seja isso mesmo, né? É, mas ele mesmo comentou, né, Flávia, que são mais de 3 mil contaminantes e que nenhum departamento de água faz o tratamento desses 3 mil contaminantes. Quando a gente fala em pesquisas técnicas e fazer esse tipo de pesquisa, tu não vai pegar um material e pôr ali e ali sem uma pesquisa do que pode contaminar, né? Então tu tem que enumerar e fazer a pesquisa. Então eles vão fazer a pesquisa sobre o que fala na legislação. Ah, daí vai falar sobre ali, né, 5, 6, 7, 10. Só que o restante não é tocado na legislação e eles também não vão pesquisar se tem esse contaminante na água ou não, né? É, uma pesquisa que eu fiz aqui é que no Brasil, claro, essa normatização da qualidade da água para consumo humano é recente, é de 77, é pouco tempo. Se for pensar, né, que essa questão da qualidade da água é uma questão de saúde pública que já é pensada no restante do mundo desde o século XIX, aqui no Brasil só teve uma legislação sobre o assunto no 77, né? Então, assim, ainda é uma coisa recente em termos de se legislar a respeito, né? E aí a vigilância da qualidade da água para consumo humano atualmente é de responsabilidade do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde. Mas aí eu peguei aqui um artigo dos pesquisadores, Marcelo Bessa Freitas e Carlos Machado de Freitas, a revista Ciência e Saúde Coletiva. Esses especialistas, né, não sou eu aqui falando, especialistas dizendo que essa sistematização dos dados sobre a qualidade da água aqui no Brasil deveria ser compartilhada. Então, assim, as violações às normas de potabilidade deveriam ser tratadas de forma transparente entre o poder público, as empresas e a sociedade, de modo que os parâmetros de potabilidade contidos na portaria, que é específica sobre o assunto, né, pudessem ser cumpridos efetivamente. Então, assim, fica um pouco assim, meio aquela coisa meio caixa preta, né? O governo diz que tá bem, ok, não vamos debater o assunto. Sim. E a gente fica... E na realidade é aquela coisa, não dá voto, né? Tipo, fazer uma obra, fazer uma estrada e mas tratar a qualidade da água, né? Ah, vão tomando, ninguém tá reclamando, sabe? Daqui a 30 anos, quando as pessoas ficarem doentes, eu não vou estar mais aqui, já passou meus 4 anos. Né? Esses comitês também, né? Comitê de bacia hidrográfica, tu vê que não tem um retorno, tu vê que é muita politicagem, muita coisa, mas não... coisas concretas feitas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Jacuí, vamos supor. Teórico? Teoria, tu vê que é uma coisa que foi feita, foi formada, tem grupos, tem isso, a população é chamada, mas coisas concretas feitas, a gente ainda está no aguardo. É, e essa preocupação aí da qualidade da água até é uma curiosidade, assim, né, nessas pesquisas que eu fiz aqui na pré-produção do programa, de que lá na Grécia Antiga já tinha essa preocupação. Claro que naquela época, né, a preocupação era com a questão mais do aspecto da água, né, com a cor, com o gosto, com a dor. Não se sabia que tinha essas substâncias invisíveis ao olho humano, né? Creio que eles não produziam também. É, também, não tinha tanta poluição, né? Hoje, né? Mas então, assim, essa preocupação com a água surgiu no mundo ocidental, ao menos, há mais de 4 mil anos antes de Cristo. Então, para tu ver que, assim, essa preocupação que a gente está tendo agora aqui... Então, é uma coisa humana, quase, assim, que a gente quer tomar uma água que seja... decente. É, né? Boa, cristalina, bacana para a saúde, que não traga problemas para a gente, né? E porque já se tinha essa inferência, na época não se tinha uma confirmação, mas se tinha essa... de que existia uma relação... entre a água e as enfermidades. Já o Hipócrates lá, o pai da medicina lá, já achava isso. Então, pra tu ver, né? Imagina agora a quantidade de produtos que são lançados na época. Tem vários agora. Hipócrates é o que mais tem hoje em dia. Então tá, Eric, depois dessa aí vamos dar um tempo no bate-papo, né? Vamos então pra um mini bloquinho musical. Sim, vamos curtir uma sonzeira do Mundo Livre, Rios, Pontes e Overdrives. E depois, Paralamas do Sucesso. Vamos de som. Rádio Verde, Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. Expresso do Oriente, rasga a noite, passa a rente e leva tanta gente que eu até perdi a conta. Nem te contei uma novidade quente. Eu nem te contei. Eu tive vários dias numa onda diferente e provei tantas frutas que te deixariam tonta. Eu nem te falei da vertigem. Rádio Verde, Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. Faltando 18 minutos, então, para o meio-dia, temperatura por volta dos 17 graus. Essa é a Rádio Verde na sua 11ª edição, que conta com apoio cultural do Meu Copo Eco. Passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. E a gente está tratando aqui sobre a questão da água hoje no programa e eu trouxe aqui alguns dados aqui do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que aponta entre os 8 objetivos do milênio para 2015, que está o de garantir a sustentabilidade ambiental. Então, eu fiz um recorte aqui dessa questão da sustentabilidade ambiental para a questão da água. Então, assim, para o Brasil, qual é a meta? O acesso à água potável deve ser universalizado, Mas a meta de melhorar condições de moradia e saneamento básico ainda depende dos investimentos a serem realizados e das prioridades adotadas pelo país. Esse objetivo, né, que é o da sustentabilidade ambiental, é considerado por muitos especialistas como um dos mais complexos para o nosso país, principalmente na questão de acesso ao serviço de saneamento básico em regiões remotas e nas zonas rurais. Então, assim, preocupante, né, galera? E na questão para o mundo, né? Como é que fica a questão do mundo? A gente acha assim, a gente falou aqui dos países que estão melhor do que a gente na questão essa da qualidade da água, mas não é bem assim no total, né? Então, assim, a meta é de reduzir em 50% o número de pessoas sem acesso à água potável, que deve ser cumprida, então, para 2015. Mas a melhoria das condições de vida em favelas e bairros pobres está progredindo lentamente. Entre 1990 e 2006, mais de 1,5 bilhão de pessoas ganharam acesso à água potável, aumentando de 76% para 86% a proporção da população com esse acesso. São 76 os países que estão no caminho para o cumprimento dessa meta, mas 23 estão estagnados e 5 apresentaram retrocesso, de acordo com os dados mais recentes do Banco Mundial. É o que tu falou antes das prioridades, né? Quais são mesmo as prioridades, então, do tal do desenvolvimento, né? Pois aí, o acesso à água potável, vamos combinar, né? É, sim, que é, bah, imagina, é né? Máxima, né? More. É, tem o nosso amigo lá que a gente comentou antes, né, o jornalista Márcio Pessoa, que é um especialista na África, né? Uhum. Quando ele vai vir pro Brasil aí no final do ano, a gente vai trazer ele aqui pra gente falar, a gente pode também trazer essa questão aí, como é que tá essa situação na África, né? Que eu acho que é o nosso continente do mundo aí que tem mais problemas, essa questão aí, né, do acesso a saneamento e água potável. É, eu até postei ali agora na fanpage a dica do documentário, né, que é o Ouro Azul, as Guerras Mundiais pela Água, e daí fala, agora eu lembrei, esse filme, ele realmente, assim, pra quem quer ter uma noção do que vai ser as próximas guerras, ou as próximas grandes embates sobre a água, esse filme trata da África, onde na África é mais barato Coca-Cola do que a água, comprar uma Coca-Cola do que a água, fala situações na Ásia também, de guerras, assim, entre, como se fosse Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por vertentes de água, enfim, é um filme que vale a pena conferir, assim. Bom, a gente tá bem apertado de tempo aqui, vamos ouvir então a segunda parte da entrevista com Gustavo Falcão, que é coordenador da Educação Ambiental do DEMAI, para falar sobre essa questão aí, então, da qualidade da água em Porto Alegre. Só voltando a falar da pesquisa da Unicamp, Gustavo, eu queria ver contigo assim, ó, você estava acompanhando desde o início, quando foi lançada a pesquisa, né, e agora saiu o resultado recentemente. Acaba sendo ruim, né, um pouco para a imagem de Porto Alegre, né, essa dizer lá que está em primeiro lugar nesse ranking negativo, né. Tu acha que é importante que se tenha, então, essa divulgação de que não tem risco nenhum para a saúde das pessoas, então, é a garantia do DEMAI nesse sentido, de que essa pesquisa não determina uma questão de risco para a saúde, né? Não tem risco nenhum, DEMAI está garantindo a qualidade da água. Pode tomar água da torneira tranquilamente. O que a gente orienta só é que as pessoas que têm caixa d'água mantenham a caixa d'água limpa, né, e vedada, então a cada 6 meses fazer a limpeza da caixa d'água. Mas a água está certificada, tem qualidade, são feitas análises, o DEMAI trabalha para isso. Claro que não é uma notícia boa, mas o que precisa a gente analisar? Precisa desvincular essa ideia de que porque tem cafeína, tem necessariamente outros contaminantes e o departamento não está cuidando disso. Então, esse pensamento é que não corresponde com a realidade. E daí, com relação a essas outras coisas, por exemplo, remédios, pílula anticoncepcional que tem hormônios, essas outras coisas todas também elas são tratadas no tratamento, elas não interferem na qualidade da água. É, o que acontece? Essas outras coisas é que talvez a cafeína possa indicar que tem ou que não tem, porque são mais de 3 mil contaminantes possíveis. Se juntar todos esses fatores, esses usos de cosméticos, de remédios, enfim. Isso é inviável para qualquer companhia de água fazer diariamente a quantidade de análise que o DEMAI faz em todos esses contaminantes, né? Então isso é um debate que está acontecendo no mundo inteiro. Como detectar esses contaminantes? Quais os níveis desses contaminantes que podem ser prejudiciais à saúde ou não? Então, o Ministério da Saúde, existe um grupo de técnicos que está estudando essa questão para, se chegar a alguma conclusão, modificar a portaria nacional que vai dizer os parâmetros da água potável, né? Então, se for verificado que esse contaminante é importante contemplar no tratamento de água, vai sair na portaria nacional e as companhias de água vão ter que se readequar. Mas nem o DMAI, nem nenhuma outra companhia de água tem condições de analisar os 3 mil contaminantes diariamente. Então, e em nenhum lugar do mundo existe isso. Então, isso são teses, são teorias novas, ninguém tem comprovação de se tem, se não tem, qual é a quantidade, como que é o tratamento. O que se faz são análises periódicas, como essa que o DMAI fez do laboratório e comprovou que não tem. Quanto à nossa cidade de Porto Alegre, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo com relação a isso, porque o volume de água do Guaíba é muito grande. O Guaíba é um dos maiores lagos do mundo em questão de volume. Então, depois que tiver atingido essa capacidade de tratamento de esgoto da cidade, que a gente visa universalização, que é 100% tratamento de esgoto, até 2030, e obviamente que se a gente contar que as cidades vizinhas, onde passam os rios, Jacuí, Rio dos Sinos, Gravataí, eles também, os municípios vão fazer a sua parte, a gente pode ficar mais tranquilo que outras regiões, porque a diluição de qualquer contaminante no volume de água que tem no Guaíba é muito grande. Então, dificilmente a gente vai ter uma contaminação muito séria no Guaíba, porque ela é diluída, essa água. Agora, obviamente que essa é uma questão que está sendo realmente estudada em várias universidades do mundo, porque é uma coisa relativamente nova. Os produtos químicos, os farmacêuticos, os cosméticos vão avançando, vão mudando as fórmulas e fica difícil de analisar qual é o real impacto. Assim como a gente não sabe bem qual é o real impacto do agrotóxico tem na alimentação, qual é o real impacto que as ondas de telefonia tem para quem mora perto das torres, qual é o real impacto do micro-ondas, e assim são todas as novas tecnologias que vão surgindo, nós vamos usando, mas que demora um pouco para se analisar, faz bem, não faz bem, qual o parâmetro, como que a gente vai lidar com isso. Falou antes ali sobre abrir, né, a torneira e tomar um copo de água. E eu fico vendo assim que tem muitas pessoas que têm o hábito de ter filtro ou então de tomar água engarrafada, né? Água mineral. Tu acha que isso aí é mais uma questão cultural? Porque realmente, assim, a água que sai da torneira, se a caixa d'água tiver ok, ela é tranquila pro consumo humano. Então, por que será que as pessoas gastam tanto com água, então? Não, é verdade. Porque se tu for comparar o preço de um litro de água que se compra no supermercado, um litro de água que sai na torneira, é muito mais barato, né? Não tem nem como comparar. E sem falar na parte ecológica, isso tá, né? O plástico, aí tem que botar para reciclagem, nem todos colocam, deixam o resíduo que não se decompõe aí jogado em qualquer lugar. Então eu acho que é uma questão cultural. Então tá, esse foi o Gustavo Falcão, estava eu aqui e Flávia nessa tarde. Faltando então 9 minutos para o meio-dia, esse foi então o Gustavo Falcão do DMAI. E para quem ficou curioso lá para conhecer, é bonito o novo espaço, né, Caco? A gente bonito, foi. É uma praça, na verdade é uma praça pública, é aberta aos finais de semana também, né? Ali aquele quarteirão ali perto da Ramiro, com a 24 ali. Até não sei se ouviram, tinha uns passarinhos cantando. É, a gente tava ao ar livre lá, o lugar é bem... Estudantes, né? É, então assim, ó, pra visitar lá a parte de fora que é da praça, que tem umas flores, é bem bonito assim, é só chegar, né? Tá aberto lá, inclusive no final de semana, fica aberto desde o início da manhã até o início da noite. Mas pra quem quer conhecer lá como é que funciona o sistema de tratamento de água de Porto Alegre, dá pra agendar a visita no 3289-9727. Ou então mandar e-mail para educa.ambiental@demai.prefpoa.com.br. E assim, a gente está encerrando então a questão do assunto do programa aqui, tem umas recomendações. Então, o que a gente pode fazer? A gente em casa pode fazer para tentar ajudar, fazer a nossa parte, né? Então, assim, separar o lixo, colocar no dia certo, não colocar lixo no chão, porque senão acaba indo pro esgoto e acaba prejudicando. Bitucas de cigarro. Isso. Né? Então, assim, fazer a ligação de esgoto corretamente também, separar o esgoto pluvial do cloacal, né? Uma coisa que a gente acabou não colocando na entrevista, mas que nos chamou a atenção, de que vaso sanitário não é lixeira. Ele falou que acontece, as pessoas colocam chinelo, cotonete, pano, absorvente no óleo, vaso. Óleo é, também. Aí, que é a próxima dica, né? Que é não jogar óleo na, que daí as pessoas colocam na cozinha, né? Também, né? Que é guardar numa garrafa e entregar no DMLU. Um litro de água pode contaminar. Ai, um litro de lugares. Se não tiver tempo de largar no DMLU, vai numa pastelaria. E com certeza eles fazem esse trabalho. Não, e olha esse dado. Um litro de óleo pode contaminar 1 milhão de litros de água. Então, assim, vamos se ligar, né? Não vamos mais fazer isso. E também aquelas coisas que a gente já sabe, a gente acaba não fazendo no dia a dia, que é o uso racional da água. Reaproveitar e reduzir o uso da água no banho. Daí é um puxão de orelha meu, né? Porque eu adoro ficar no banho, né? Adoro ficar pensando na vida no banho, tentar mudar isso aí. Ao escovar os dentes também, lavar o pátio, né? Então, reaproveitar e reduzir o uso da água também, nesses nossos hábitos de higiene, tanto, né, pessoal quanto da casa. Uma assim, oportunidade, né? Melhor também trabalhar com cisterna também, né? De repente reutilizar a água da chuva para molhar as plantinhas, para lavar a área social dos condomínios. Então, quando a gente estava voltando aqui no bloco, antes a gente ouvia a gravação do Gustavo Falcão, não sei se chegou a entrar no ar, a gente acha que sim, né? Que entrou assim um ruidinho assim de rangido de porta, assim. É porque estamos recebendo uma visita aqui no estúdio, né? De uma ouvinte nossa muito querida, tá sempre participando pelas redes sociais, né? Então, e ela ganhou numa promoção, Cap. Explica aí pra galera o que aconteceu. É, nós fizemos uma promoção lá pela fanpage, né? Lançamos uma pergunta, assim, e a Luara foi a primeira de bate-pronto, né? A pergunta era qual era a invenção humana mais anti-ecológica com 4 letras. E daí ela respondeu que foi o lixo. E então, com essa resposta, então a gente presenteou ela com um copo, com o meu copo Eco, pra que agora ela tenha a sua diminuir a sua pegadinha lá com os copos, né? Que é todo lugar que a gente vai sempre precisa de um copo plástico pra água, pra café, pra isso. E é isso. Luara, seja bem-vinda aqui à nossa rádio. Bom dia, eu quero agradecer, tô super feliz de estar conhecendo aqui a rádio ao vivo aqui, sempre escuto. Acho super importante o trabalho da rádio nesse sentido de passar informação, que é o primeiro passo, né, pra mudança, né, que a gente quer na sociedade. E agora eu tô super feliz com o copo. Tava até comentando que eu tomo bastante café na PUC. Então eu vou começar a usar o meu copo Eco aqui pra reduzir meu impacto no meio ambiente. Depois nós vamos fazer uma fotinho aqui no estúdio, né? Da nossa ouvinte aqui com o prêmio, né, Caco? E quem quiser ver a foto, como é que faz? Como é que nós estamos no Facebook? Entra lá no facebook.com/reciclag. Não sei se a gente podia aproveitar pra de repente perguntar pra Luara, assim, o que que é um assunto, Luara, que te preocupa, o que tu gostaria de ver assim, em alguma edição assim, da Rádio Verde? Bom, vocês já abordaram bastante questões, assim, mas eu acho que essa questão da mudança do hábito mesmo. Vocês passam a informação, né? A gente muitas vezes também tem a informação, mas como se dá essa mudança mesmo, né, na prática? Eu estudo isso, o consumo consciente, por exemplo, no sentido de saber como as pessoas conseguem reduzir o impacto no dia a dia. Porque às vezes a gente tem informação, mas não corre-corre, assim, não consegue, né? Então, mas vocês, a informação vocês passam, né? Mas no sentido de sair da zona de conforto, sim. É, a gente também... É a questão de, talvez, políticas públicas também, iniciativas de que possibilitem uma estrutura que as pessoas consigam mudar o seu dia a dia. Por exemplo, pessoal, não andem de carro, não usem muito carro, mas o transporte público, ele é de qualidade? Uhum. Para a pessoa substituir? Ou então, consumo consciente, vamos consumir orgânicos, mas você vai no supermercado, você que tem que pesquisar as embalagens, pesquisar, ver se realmente... Quer dizer, existe uma estrutura que possibilite realmente essa mudança de uma forma mais fácil? Uhum. Ou é o indivíduo que tem que ir atrás disso sempre, né? Então, eu acho que é uma troca, né? Mas talvez poderia abordar essa questão também de iniciativas públicas ou, enfim. Acho que tem uma coisa que a gente tava falando, acho que as estruturas, elas têm que regular melhor e induzir melhor, né? A gente tava falando, essa responsabilidade do lixo. Ah, é nossa enquanto cidadão? Sim, sim. É, Então, eu defendo que é muito do Estado, inclusive com a gente, inclusive de educação. É engraçado, eu já tenho a visão de sempre responsabilizar o outro cidadão, porque eu coloco a responsabilidade pra cima de mim, sabe? Eu acho que a gente é responsável pelo aquilo que produz, pelo lixo que produz, pela água. Claro, tem, a gente tem que estar embasado. Mas eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. É de todo mundo, na verdade. Certeza. É a empresa, todas o poder público e nós, cidadãos, que temos que fazer a nossa parte mas também. Mas quem é, né, que compra da empresa? Quem é que produz o lixo? E quem é que faz... É o cidadão, então tá, claro que... A nossa arma é o consumo, né? A gente tratou isso aí no programa do 7 de setembro, né? E acho que é a nossa arma. Então vamos voltar a abordar de outras formas essa questão do consumo consciente, que realmente eu acho que é a forma que a gente tem pra tentar mudar a nossa realidade. A gente tá chegando no final aqui, né, Eric, do nosso programa. Faltando 2 minutos pro meio-dia, queremos ficar aqui mais, né? Falando. Então tá, então vamos encerrar então. A gente agradece a presença da Luara aqui no estúdio com a gente. Nossa ouvinte. Se ela quiser falar alguma coisa, mas... Só agradecer e parabenizar, porque realmente o programa é muito importante. Ele aborda questões locais também, é um passo grande aí pra mudança. Então tá, legal. Então a gente volta na semana que vem, então. Semana que vem estamos de volta, pessoal. Valeu, tchau. We'll be right back.